in your slow release. Seems like your traveler is eager to move. Oh, e Seu Jorge. E depois, Camila Cabello, Havana Factory, Young Thug, Rafael Ritzy, Skynet Choose, Pendulum, The Island, Gorillaz Andromeda, Halen, Dreams Behind, Nomad, Devotion. Iniciamos a sequência com Loud Luxury, See It Again. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Dentro de você, você não tem ideia como eu sou feliz. Assim que eu passo aí para um sorvete, levo o disco do pop que você me pediu. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. E aí, a gente vai passear. E aí, a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. Você não aprende o inglês, aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios, empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Boa noite. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense. But I could be the love, be the love, be the love, be the love of your life. I could be the love, be the love, be the love, be the love of your life. I could be the light, be the light, be the light when you turn off the lights. Oh God, I could be the love, be the love, be the love, be the love of your life. been down this road once or twice before. Through the open door, I come falling through it. There's a signpost up ahead, like a watershed, and it opens my eyes, ways for me to begin, to be born again, and knowing for the first time, ways also differently, shine for me to see the better man that I am. I've been places in my head, behind me worse than what's ahead. And on my path, just like a dream, takes me from the in-between. From out of nowhere you came, strong as stone. And now I never have to be alone. What it is I know, you have always been my safe home. Turn from black to white, and I stand and fight the whole world for you. Fate and destiny, I never did believe. My only God is love and faith. What I see in you, and I can hold it true, like a weight in my hands. I've been places in my head, behind me worse than what's ahead. On my path, just like a dream, takes me from the in-between. From out of nowhere you came, strong as stone.